Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado de domingo a domingo. Deus, Deus, a minha oração, Deus, que aquilo que o Senhor compartilhou com o coração do Macarrão, Deus, aquilo que o Senhor revelou a ele como palavra rema, como algo transformador da vida dele, que ele compartilhe a nós, Deus. E na mesma medida o Senhor nos transforme, o Senhor permita que haja uma mudança na forma de pensar, Deus. Deus, nós abençoamos ele e declaramos um novo tempo sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Ou eu de novo, né? Toda vez é um parto. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Semana aí foi punk pra caramba, a garganta tá bem zoada. Então, vocês vão ter que ter paciência comigo. Mais do que o normal. Vou ler um texto aqui, em Gênesis, capítulo 4. Não esquecendo, o título da mensagem é A Marca da Graça. Fiz um esboço bem básico, quem quiser acompanhar, os textos vão estar ali também no Data Show. Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, 9, diz assim: Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, isso aqui é importante, hein? Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes, diz a minha versão. Algumas aí devem ter 70 vezes 7. Enfim, eram muitas. Bom, até aqui tá bom. Eu coloquei 23, foi até o 24, tudo bem. A história aqui é conhecida, né? Caim matou seu irmão, Abel, né, coisa básica. E Deus foi até ele, né, uma coisa interessante que eu não tinha me atinado aqui, que Deus foi até Caim conversar com ele, igual Adão e Eva, né, que também pecaram e Deus foi até o encontro deles. Não tinha pensado nisso aqui, olha. Se tivesse pensado, né, talvez a pregação não vai ser tão boa por causa disso. Né? Se a pregação não for muito boa, é por causa disso aqui. Ó. Mas, então, Deus chega até Caim e fala, ó, cara, você matou seu irmão, o sangue dele clama desde a terra. E até essa expressão aqui que Deus usa, na verdade, em hebraico, no plural, né? Os sangues do teu irmão clamam desde a terra. né, os muitos sangues. Ele, você não tem noção de quantas vidas você matou aqui, você tirou aqui. O sangue do teu irmão e os filhos dele, e os netos e os bisnetos, e muitas gerações que você tirou. A terra está clamando, e você gerou morte, e morte gera mais morte. Né? Para onde você for, as pessoas vão querer te matar, vão ter esse impulso de querer te matar também. Né? Mas, e de qualquer forma, ele foi receber um castigo. Né? Esse era o castigo, esse era o castigo que ele ia levar por ter tirado a vida do seu irmão. Foi o primeiro homicídio da história da humanidade aqui, né? Segundo Gênesis. O Gênesis é o livro dos começos. Você vê que a gente vai lendo ali o capítulo 4, e ele fala do cara que fez as primeiras harpas, os primeiros instrumentos, pro pai das tendas, enfim. E Caim teve esse triste, esse rótulo de ser o primeiro assassino. Né? Ele tirou a vida do irmão, o que é pior. E recebeu esse castigo que foi até leve, né? Se for pensar, se fosse no tempo de Moisés, no tempo da lei, seria levado à porta da cidade, em praça pública, e seria apedrejado na frente de todo mundo. Mas ele ia levar sobre si esse karma, né? Esse estigma de ser o primeiro assassino. E no versículo, acho que 12, deixa eu ver se é isso, 13, o Caim fala assim, é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra e qualquer que comigo se encontrar me matará. Então ele, essa palavra castigo, de novo, no hebraico, na verdade se traduz por iniquidade. Né? A minha iniquidade é maior do que eu. E aqui Deus usa de misericórdia para com ele, né? Vamos tentar seguir o texto aqui. Caim fora tratado com graça e misericórdia da parte de Deus. Caim vira-se para Deus e diz, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Aí, como eu já disse em hebraico, castigo pode ser traduzido como iniquidade. Ele se viu, né? Ele se reconheceu como homem pecador agora aqui, como assassino. Por mais que o texto seja tão curtinho, às vezes, se a gente não lê com calma, passa despercebido. Mas ele se olha diante de Deus e fala, Deus, e agora? A minha iniquidade é maior do que eu. Vão querer me matar, eu não vou suportar isso. Como é que eu vou viver? E Deus, a gente vê aqui um homem arrependido, e perplexo com a sua própria maldade e com a irreversibilidade do seu ato. Achei que eu não ia conseguir falar essa palavra. Mas ele se enxergou aqui, cara, e Deus, e agora? O que eu faço? Eu sou assassino, matei meu irmão. A terra clama pelo sangue dele. E diante do arrependimento sincero de Caim, Deus o marcou com graça, com misericórdia, com vida longa e proteção. Caim não pode ser considerado exatamente um herói da fé, né? Mas Deus concedeu-lhe graça para casar-se, ter filhos, construir cidades e seguir sua vida em paz. Então aqui é Deus dizendo, esse homicida é meu. Esse cara é assassino, mas ele me pertence, eu marquei, está marcado por mim, quem tocar nele vai ter que se ver comigo agora. Né, porque ele tem a minha marca. E essa marca, que a Bíblia não fala o que é. Né, eu já ouvi tanta coisa sobre isso aqui, as pessoas mais enlouquecidas assim, pela neurose da religião mesmo. Isso aqui já foi de tudo, essa marca de Caim já foi a cor negra. Né, tem gente que acha isso, acredite você. As religiões anglo-saxônicas, aí, de brancos mesmo. E religiões de negros também, na África, assumem isso para si. A marca de Caim é a nossa cor de pele. Ou judeus, por todos os lugares onde já passaram aí na história da humanidade, já foram. A marca de Caim foi tantas outras coisas. Né, para Hitler, era qualquer outra coisa que não fosse a raça ariana, que tinha que ser exterminada. Para as teologias da prosperidade aí, é a pobreza, doença, enfim. deficiência física, qualquer coisa que pareça negativo, que não seja aquilo que eles consideram como perfeição, como prosperidade, isso é a marca de Caim. E, na verdade, não é nada de... Essa marca de Caim, se a gente for ver pelo texto, não é nada negativo. Não tem nada disso. Deus o marcou com proteção. Disse, cara, por onde você for, eu vou com você. Ninguém vai te tocar. Se alguém tocar em você, vai ser vingado 7 vezes. Porque você é meu a partir de agora. Por causa do coração sincero. Por causa do arrependimento. Amém? Versos 23 e 24. Me acompanhem. Disse Lameque às suas mulheres. Isso aqui, esse cara, só para a gente entender, esse Lameque, acho que deu para compreender, né? Era descendente de Caim. Acho que já 5 ou 6 gerações depois. E ele surge com essa aqui, né? No versículo 23, ele fala para as suas mulheres. Ele faz todo um estardalhaço, assim. Você pensa, putz, o cara vai falar tipo Machado de Assis. É uma coisa boa aqui. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Nossa, o que, que ele vai falar? Matei um homem por me ferir. Coitado do rapaz, né? Matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Lameque era descendente de Caim, da 5ª geração. Foi o primeiro homem a praticar poligamia. É considerado pai dos músicos e também era assassino. Ficou meio estranho isso aqui, né? Eu lendo agora aqui, como assim? É considerado o primeiro homem a praticar poligamia, considerado pai dos músicos e era assassino. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas você vê que... você lê com calma depois o texto, aqui ele fala de arpa. O primeiro texto da Bíblia que cita instrumentos musicais é esse aqui, né? Não é aquele lá, não foi o capeta quem inventou a música. Só para deixar claro, né? Que as pessoas costumam usar um texto, fala que o diabo era regente do coral no céu, aquela... Era isso, bem que não mudou muito também, que esse cara aqui não... Não é flor que se cheire. E faz sentido também, né, cara? Músico é... Raça ruim é músico. Eu me incluo nisso aí. Era um homem muito astuto, que promoveu vários avanços em sua época. Lameque e seus filhos foram influentes para a história da humanidade. Infelizmente, sua influência não foi para o bem. E aqui você vê que os filhos, ele e a família toda dele aqui fala de várias conquistas, né? De tendas, de armas, de cobre, de instrumentos musicais. Só que a influência deles foi mais para o mal do que para o bem. Nesse aspecto, o cara não tinha um pingo de vergonha na cara. Porque aqui nos versos 23 e 24, quando ele chama, ele convoca as suas... Foi o primeiro a praticar poligamia também, né? Aqui. E ele chama as suas duas mulheres e fala isso. Ele na verdade, faz poesia com... O texto em hebraico, ele tem rima e tem métrica e tudo mais. É que aqui na tradução, obviamente, que não é a mesma coisa. Mas ele fala, olha, eu matei um... Cadê? Matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Quer dizer, o cara passou, sei lá, com uma arma, qualquer coisa, raspou, me feriu, fiquei com raiva e matei o cara. Porque comigo é assim mesmo. E pronto, acabou. Já viu? Assim? E um rapaz por me pisar. Quer dizer, o cara, coitado, pisou no calo errado, né, meu? Matou o rapaz por pisar no calo dele. E daí ele continua dizendo assim, se Caim há de ser vingado, Caim que matou o irmão, matou um só. Foi vingado 7 vezes, quanto mais eu que matei 2. Né? E eu pequei com vontade mesmo, fiz com raiva. E é esse o ponto, né, onde eu queria chegar. Sempre que o assunto é graça divina, surgem tipo de questionamentos desse tipo. Né? Se a vida cristã é pela graça, e se Deus perdoa tudo, então podemos pecar deliberadamente sob o pretexto da graça. O indivíduo que faz tal afirmação nunca soube o que é graça. Amém? Então a gente ouve muito isso por aí, cara. Você já deve ter ouvido, já deve ter falado, talvez. Né? Sempre que alguém fala sobre graça, sobre perdão. Agora recente eu preguei sobre o reino da consciência, né? Quem lembrar. E eu recebo daí e-mails e gente, sempre as pessoas sempre caem nessa mesma questão aí. Pô, mas é assim, cara. Então quer dizer que eu posso sair por aí, então eu vou pra galera. Posso folgar. E que, já que não tem problema mesmo, Deus perdoa depois. Eu lembro quando eu tive uma aula na ETED, em Jocum, falando, era sobre a graça da nova aliança. E tinha uma amiga minha de Florianópolis, muito minha amiga, sentada no meu lado. E ela, inevitavelmente, cai nesse assunto, né? E ela falava assim, ah, mas isso daí é muito calvinismo, não sei o quê. Você é muito calvinista também, Marca. Me cutucava assim. Eu não sabia nem o que era calvinismo, cara. Não fazia ideia do que era isso. Mas quando eu cheguei em Jocum, já tinha lido a Bíblia umas 3, 4 vezes aí. Eu sabia João Calvino de longe, de nome, assim. Nunca tive o menor interesse. Imaginava que era um cara calvo, sei lá. Né? Mas... daí, desse dia em diante, eu fui procurar saber o que era, né? Eu fui ler para saber o que era calvinismo e tal, mas não tinha nada a ver com calvinismo. Eu cria na graça. Não precisa ser calvinista para acreditar na graça, para acreditar no perdão, para saber que é Deus quem te escolhe, que independente do tamanho do seu pecado, Deus, se te escolheu, está escolhido e pronto, isso não parte de você. Isso é graça. Né, que a graça é aquela que vê o seu coração sincero e te dá uma segunda chance, e uma terceira, e uma quarta, enfim. Jesus, quando veio para morrer na cruz, não perguntou nada, não fez nenhum contrato, assim não pediu nenhuma garantia. Falou, beleza, vou morrer por você na cruz, você tem que me garantir que não vai mais vacilar de novo. Hein? Não perguntou nada disso. Isso é graça. Você não precisa ser calvinista ou ser arminiano. Sou péssimo com essas palavras. Me quebra as pernas essas palavras. Isso é graça de Deus. E isso também não tá, a graça de Deus não passou a existir a partir do Novo Testamento. Ok? Deixar bem claro isso. Só que a graça se manifestou em carne, em Cristo Jesus. Ele é a manifestação, ele é a expressão exata do caráter de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, é Cristo. Mas aqui o que a gente vê Deus fazendo é manifestando graça sobre Caim. Mas a pessoa que faz esse tipo de afirmação, que fala assim, ah, então, já que Caim pecou, eu também posso, né? E ele peca deliberadamente, isso aqui é tipo macumba da graça, né? É tipo fazer bruxaria, eu vou fazer uma medida maior, que aí o perdão vai ser maior, eu vou pecar mais ainda que... Né, isso lá em Romanos. Vamos continuar aqui, seguir nós. Lameque era esse cara que zombava da graça, né? Ele fez poesia ironizando o perdão de Deus sobre Caim, brincando com a graça, como disse o apóstolo Paulo. Vamos ver um texto aqui, Romanos 3:8. Diz assim: e por que não dizemos, como alguns blasfemando afirmam que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Amém? Então, Lameque caiu nesse erro, nesse vacilo de dizer assim, ah, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então façamos males para que nos sobrevenham bens. Né? Então vamos cometer pecados maiores para que o perdão seja maior. E você acha que é possível, às vezes a gente acha que é possível enganar Deus, né, cara? Eu sempre digo que no momento que você pensou isso, Deus estava lá dentro da sua cabeça, vendo tudo. E isso daí tem nome, né? Isso chama cinismo. Deus conhece muito bem. Essa graça que é demandada por você mesmo é pecado, cara. Isso aí leva para o inferno, isso chama cinismo. E a gente vê nesse texto que esse hábito de justificar os seus próprios erros, as suas más ações, apontando para o pecado alheio, é mais antigo do que a gente imagina também. Né? Lá no Gênesis, tem gente que pensa que inventou isso agora. O cara faz isso aqui achando que está inventando a roda. Esse aqui é bem comum, acho que todo mundo já viu isso. Ou já fez isso. Eu já fiz muito. De se justificar nos erros dos outros, né? E hoje em dia aqui no Brasil isso é um negócio preocupante, né, cara? Eu acho que é muito da cabecinha do brasileiro fazer isso, né? De se justificar nos erros alheios. Você vê isso muito na política, né? Ah, mas o fulano já fez, ele roubava também, por que que a gente não pode? Né? Isso não é só político, não. Isso não é privilégio de político, não. Os políticos são brasileiros como nós. Conseguiram chegar onde muitos de nós queremos, né? Cara, tudo que ele quer na vida é ficar sem fazer nada e ganhar bem para isso. Né? E você vê, eu ouço muito isso, cara. Ah, mas se ele pode, por que eu não posso também? Cara, se você sabe que é errado, não faça. Não interessa quem fez ou quem deixou de fazer. Não faça. Vamos adiante, para a gente entender o que é graça. A gente entrar no ponto principal mesmo da mensagem. Algumas considerações sobre a graça. Primeiro, a graça nos dá recurso para viver em retidão. Bem, ou seja, a graça não é pretexto para você pecar deliberadamente. Ok? Para você errar deliberadamente. Porque isso não é graça. Isso, Filipenses, no livro Maravilhosa Graça, ele chama de não graça. Né? Você achar pretextos para fazer tudo de errado, tudo que você sempre quis fazer de errado. Isso não é graça. Pelo contrário, a graça te dá recurso para você fazer o certo, para você se acertar daqui em diante. Você vai errar, é normal. Acidentalmente você vai errar até o último dia de sua vida. Você vai fazer sem perceber, às vezes, na maioria das vezes. Sabe aquela coisa que passa alguém, você olha e julga, e virou e já foi, nem percebeu? Isso acontece até o último dia de sua vida. Mas você pecar deliberadamente, isso não é graça. Filipenses chama de não graça, né? Eu chamaria de desgraça. Acho que ele quis amenizar um pouquinho no livro. A graça é resultado de arrependimento, ao mesmo tempo que nos coloca no caminho consciente do arrependimento. Não sei se ficou meio confuso isso, mas aqui mesmo no texto, Caim recebeu graça depois de demonstrar o arrependimento verdadeiro. Mas aí eu dizer para você que isso é uma lei, uma regra absoluta, assim, primeiro você se arrepende, depois você já está pervertendo tudo. Né? Não dá para dizer que é uma lei, porque ao mesmo tempo o arrependimento, a graça te conduz ao arrependimento. Tem um texto, acho que é Romanos, esse não está no roteiro, mas deixa eu ver se eu... Romanos 4, é Romanos 2. Romanos 2,4. Não precisa abrir, mas se quiser marcar, esse é importante, eu devia ter colocado aqui. Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então até isso, né? Nem esse mérito a gente tem, né, de se arrepender. É a bondade de Deus quem conduz a gente ao arrependimento. Então a graça é esse caminho de mão dupla, né? Essa via de mão dupla que ela te leva ao arrependimento e ao mesmo tempo, ao passo que você se arrepende, você é conduzido à graça, a mais graça ainda, para você viver em retidão. Amém? Terceiro, que só pode compartilhar da graça quem foi marcado por ela. O amor de Deus não pode ser definido de fora para dentro. Né? Por mais que você se esforce muito em querer estudar a graça de Deus de fora, sem mergulhar nela, sem receber dessa graça, sem viver nela, eu considero o amor de Deus como se fosse uma geleia, assim, sabe? Aquela coisa de filme, de fantasma, assim, que você fica dentro dela, você se move dentro dela. Deixa para lá. A definição não foi muito, não foi das melhores. Porque eu vi umas caras assim, ó. Que? Mas enfim, não tem como você falar da graça de Deus, você compartilhar do amor de Deus, seja qual for o modo, né, para isso. Se não for de dentro para fora. Amém? Foi o que aconteceu com esse cara, Lameque. Ele chamou, ele fez poesia, inclusive, com a história de Caim. E aqui Caim, o engraçado é que Caim era vivo ainda. Né? Viveu o suficiente para ver a fala dele, a oração dele ser transformada em piada, né? Transformada em blasfêmia. O cara perdeu totalmente a noção, o sentido do que tinha acontecido ali. Mas ele falando do que não sabia. Falando da graça sem conhecê-la por dentro. Olhando de fora e achando que é isso, achar que é cinismo, né? Ah, beleza, eu vou fazer porque Deus perdoa depois. Ele achava que era isso. E se você não mergulhar na graça, se você não receber a marca da graça sobre você, você vai ser a mesma coisa. Você vai ficar teologizando sobre graça, teologizando sobre amor. Você vai transformar Deus em teologia sistemática, muito bonitinho às vezes, mas não vai ter o efeito certo, não vai produzir o efeito de conversão e de vida reta que só a graça de Deus produz. Vamos adiante. Então, partindo dessa compreensão, qual o nosso critério de comportamento cristão? Né? Quais os critérios para isso? Daí você perguntar, tá, beleza, o que pode e o que não pode? Né? Ainda né, naquela época de Jocum, eu estava com o obreiro na base, teve um rapaz que me chegou e me perguntou, pô, mas como é que funciona isso na igreja de vocês, na Gólgota? O que, que pode? Eu vejo gente com cabelo grande, umas camisetas de caveira, não sei o quê. Homem de saia. Ele não perguntou isso, não. Essa foi por minha conta. E até onde que vai isso? O que, que pode, o que, que não pode? Assim, o que, que é pecado? Pode tudo? Eu digo, não pode tudo. Porque às vezes as pessoas tem essa necessidade de colocar parâmetros, né? De colocar regras, o que eu posso e o que eu não posso. E aí eu falei para ele, cara, eu não tenho tipo, uma lista de regras para te dar, assim, dizer o que pode e o que não pode. Eu lembro que acho que de uns 15, 20 anos para cá, isso foi muito comum, né? Que as igrejas bem tradicionais, batista, as assembleias de bairro aí, acho que muitos de vocês passaram por isso, né? Começaram a se renovar, que eles falavam, né? Ah, nossa igreja agora é renovada. E aí eles que estavam acostumados, o cara cresceu na igreja, apertado com o botão até aqui, e cantando uns hinos assim, antigos, e não podia muito além daquilo ali, né? E aí, de repente, eles começavam a se renovar. Era o que eles chamavam de renovar. E colocava música alta na igreja. E comprava pedaleira. E olha, agora a gente toca rock. Né? Eu quero é Deus. Né? Pula-pula na igreja, assim. E aí a galera se empolgava e começava a ouvir hip-hop. Nossa, agora eu ouço hip-hop. Ia pra igreja com o boné pra trás. E olha só como eu sou louco, mano. Agora eu ouço hip-hop, tá ligado? E embora, e o problema é que eles iam se renovando nos usos e costumes, mas não renovava a mente, né, cara? As pessoas mexiam com a parte de fora só, mexiam nas paredes do templo e não iam estudar a Bíblia. Basicamente é isso. E aí chegava nesse ponto, assim, que como para muitos deles tudo era pecado, por exemplo, usar um jeans era pecado, e aí, de repente, ele começava a usar jeans. Ele, nossa, não aconteceu nada. Deus não me fulminou aqui agora, com fogo aqui. As moças que só usavam saia até então. As únicas que podiam usar jeans eram elas, né? Que era a saia. Daí... Parou de usar saia. Começou a usar, sei lá, calça. Não aconteceu nada. Deus não me matou. Então, pô, daí chega... Daí chegava a esse ponto, né? Qual o limite? Onde é que, o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer? Aí começava a fazer de tudo, inclusive que não podia. Né? No meio daquele calor, daquele pula-pula, tô nem aí, eu quero é Deus. Né? Aquele fogo todo. Faziam muitas outras coisas. E eu, sinceramente, eu sempre falo isso, cara. Se você já me tentaram me colocar nessas discussões assim, sobre usos e costumes, eu, sinceramente, nem me chame, cara. Nem perco meu tempo com isso. Para debater sobre usos e costumes. Ah, uma camiseta, boné, cabelo, não sei o quê. Nossa. Não perco meu tempo. A conversa é outra. A conversa, o buraco é mais embaixo. Se você quiser me perguntar sobre valores do reino de Deus, sobre princípios, você levar para o resto da vida, aí a conversa é outra. Né? Tanto é que não tem problema nenhum, não existe problema algum também no cara que quiser ficar engravatado para o resto da vida. Eu sei que Deus vai ouvir a oração dele do mesmo jeito, sem problema algum. Né? Então, aí a gente chega nesse ponto. Né? Qual o critério? A gente vai para um texto, Gálatas 5, 6. Gálatas capítulo 5, e o verso 6 diz assim: Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que importa é a fé que opera pelo amor. A fé que atua pelo amor. Né? Então a nossa fé, as obras da nossa fé, tem que levar essa marca. A fé que atua pelo amor. Amém? A fé sem obras é morta, portanto, as obras da nossa fé devem ser carregadas de amor, que é o vínculo da perfeição. Pecado, enfim, é não amar. Então aí você vai saber definir. Eu não tenho... Assim, você deve ter as suas regras, né, cara? Eu me conheço os meus limites. Então eu sei os lugares onde eu devo e onde eu não devo ir. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Até onde eu vou, bom, até que eu posso ir. Porque passando daqui eu não me garanto mais. Né? E aí você vai saber os seus. Mas o princípio básico é esse. A nossa fé é aquela que atua pelo amor. Então quando você ama, você não vai querer machucar o próximo. Quando você ama, você não vai querer prejudicar. Quando você ama, você vai querer o melhor sempre para o outro. Amém? O amor sempre vai querer o melhor. E o amor, por mais que já tenha feito estrago, se arrepende depois também, porque ama. Né? Assim como foi. Porque Deus nunca romantizou essas coisas. A gente sabe que até as relações mais íntimas e mais próximas, como relacionamento de irmãos, por exemplo, que é o caso de Caim e Abel, tem as suas rusgas, né, cara? Tem as suas tretas. Ou se tem. Eu voltei a falar com meus irmãos depois de uns 10, 12 anos, eu acho. Isso foi em 2010, final de 2010. Já depois de casado com a Paula, eu voltei, fui encontrá-los e tal. E a gente estava indo de avião, eu tremia assim de nervosismo, cara. 12 anos sem se falar, cara. E Deus nunca romantizou sobre isso. Está escrito aqui, está registrado, que é para a gente ver que não é nada romântico. Às vezes as piores relações são essas. Irmãos que... Eu já soube de irmãos que nunca mais voltaram a se falar. Vocês devem conhecer histórias aí também. Né? E nós, como irmãos, como família de Cristo, o nosso critério é esse. O nosso critério de comportamento é esse. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Porque as exterioridades não têm valor nenhum, mas a fé que atua pelo amor. Porque o amor não pensa em si próprio. Amém? Amar é dar o melhor de si, sem calcular perdas, sem cinismo. O amor nunca se nivela por baixo. Amém? E essa expressão, nivelar-se por baixo, é como eu já falei, a cabeça do brasileiro precisa se reeducar nesse aspecto aí, né? Esse tem que ser o nosso critério. Quando você formar a banda, por exemplo, e a banda tem que se desfazer depois, você não... passar o resto da vida sem se falar, pense nisso. Né? Quando você está no início do seu namoro ali, sabe, que você, geralmente as pessoas entram no namoro com a cabeça meio assim, putz, essa mulher, cara, olha, até o perfume que ela usa foi feito no inferno. O demônio sabia qual o cheiro que eu gosto. Essa mulher faz isso de propósito, para me derrubar mesmo, ela sabe que... Né? E não é, cara. Na verdade, se você entra no seu namoro com outra cabeça, pensando em se doar, pensando em dar o seu melhor, e pensando em crescer com isso, e fazer o outro crescer também, é muito diferente de você entrar com essa cabeça. Ai, meu Deus, vou cair, não vou, tá aproximando do abismo, assim. Né? Você entrar no seu namoro, no seu casamento, sabendo que você vai se doar e dar o melhor de si pro outro, pro seu marido, pra sua esposa, pro seu namorado, namorada, pra sua banda, que seja. Né? As coisas seriam diferentes. A pessoa que se arroga o direito de fazer o pior, que já vai fazer o pior pensando na justificativa, cara, já começou errado. Né, eu, uns dias atrás eu postei alguma coisa assim sobre no Facebook sobre trabalho, o que que era? Ah tá, sobre a pessoa que faz o que não trabalha direito, que não faz direito, porque se acha no direito de não fazer. Nossa, vai enrolar tudo isso, peraí. Se acha no direito de não fazer bem feito. Oh, achei o escape. De não fazer bem feito porque, não, porque ganha pouco, digamos assim. Né, tem um salário baixo, então ela se acha no direito de fazer mal feito. Ele já começou errado, cara. Você tem que fazer bem feito. Entenda o seu trabalho como vocação. O salário pode ser que aumente, vai correr atrás. Se não aumentar, vai para outro. Mas o cara fazer errado, fazer mal feito porque ganha mal. Está errado. Dê o seu melhor. Amém? Dê o seu melhor. O amor dá sempre o melhor. O amor nunca deseja o pior, sempre faz o melhor que pode. Você às vezes tem ministério, né? Você trabalha, sei lá, com Golgotins, que deve ser uma maravilha. Não estou sendo irônico, não. Sei lá, você tem seu ministério, você tem seu trabalho, e você pensa, eu já ouvi muito disso. Pô, cara, a gente faz tanto, a gente se esforça e tal, e de repente eu vejo um carinha ali na esquina vacilando, fazendo besteira e tal, que desânimo que dá. Pô, o cara que é amigo do pastor ali, mal assim com o pastor, tá, nem vai na igreja direito, até desanima. Cara, não, faça o seu ministério. Você crê que Deus te chamou para fazer isso? Faça. Ou você acha que um dia vão chamar o cara aqui que estava vacilando lá na esquina, colocar ele aqui na frente e chamar você que leva o seu ministério a sério e colocar aqui, olha, esse cara aqui é um exemplo. Vamos aplaudi-lo porque ele é um exemplo. Esse aqui, ó, vacilão, vai morrer esperando. Isso nunca vai acontecer. A nossa recompensa está em Deus. E a nossa recompensa, às vezes, é o próprio fato de fazer bem feito. Né? A gente falou aqui esses dias sobre o Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançam misericórdia. A pessoa se sente constrangida a fazer aquilo, em exercer misericórdia. A recompensa dela é ver a misericórdia ser exercida. Amém? Então faça. Faça bem feito. Faça com amor. Acho que é isso. Acredito que vocês devem acompanhando a minha linha de raciocínio, espero que sim. Mas o amor é o vínculo da perfeição. E em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o amor, a fé que atua pelo amor. Amém? Amar é dar o melhor de si, sem calcular perdas, sem cinismo. O amor nunca se nivela por baixo. Amém? Então, o nosso ponto de partida é o amor, a nossa referência é o amor. A nossa referência nunca é o pecado. Ok? Se você vai começar o seu namoro, comece pensando nisso. Né? Eu vou somar algo mais à vida dessa pessoa, vou fazer com que ela cresça, com que ela seja melhor do que ela é. E eu acredito que ela é a pessoa ideal para fazer que eu seja melhor do que eu sou também. Eu vou casar não para que a gente fique se estapeando. Eu vou casar para dar o meu melhor, para que as pessoas sejam melhor do que ela é também. E para que eu seja melhor. Eu vou entrar nesse ministério, eu faço isso porque eu creio que Deus me chamou para isso. Eu vou dar o meu melhor. Né? Então, a nossa referência é essa, o nosso ponto de partida é esse. O nosso ponto de partida não é o pecado. Esse cara aqui, Lameque, ele poderia ter olhado para a vida de Caim e pegou a parte boa. Né? Ter visto o coração sincero de Caim. Amém? E eu tenho que dizer também que Deus não é só o Deus de Abel. Deus não é só o Deus dos heróis da fé, dos profetas, dos grandes nomes, mas Deus é o Deus dos Caíns também, daqueles que caem. Amém? Porque às vezes a gente desanima, cara, eu sei que desanima. A gente cai e é difícil levantar de novo. Mas não desista. Amém? Crie esse hábito de fazer o seu exame de consciência. e leve isso para Deus e não passe por cima da sua consciência. Não minta para ela, ok? Permita-se arrepender sempre. Então, para a gente finalizar, uma frase aqui. Portanto, que todos os nossos gestos de piedade, nossas boas obras e todo o nosso serviço sejam cheios da nossa sujeira humana, sim, mas carregados de honestidade, zelo, devoção e temor ao Deus que tudo vê. Amém? Isso é sinceridade. Porque a graça de Deus recai sobre o coração sincero. Amém? Deus não compactua com cinismo, nem com a mentira. A graça de Deus recai sobre o coração sincero. Então eu vou repetir essa frase para a gente finalizar. Se quiser ficar em pé para a gente orar aí. Então que todas as nossas obras, que todos os nossos gestos de piedade, todas as nossas boas obras e todo o nosso serviço sejam cheios da sujeira humana. Isso é inevitável, né? Mas carregados de honestidade, zelo, devoção e temor ao Deus que tudo vê. Amém? Vamos orar. Eu vou fazer a minha oração e você quiser, coloca a mão no seu coração e faça a sua. E faça o seu exame de consciência, que eu faço o meu, enfim. Eu espero que o Evangelho seja o motor da nossa vida, né? Que o amor seja o nosso ponto de partida, a nossa referência sempre. Deus, muito obrigado por cada um que está aqui hoje. E eu te peço que olhe para o nosso coração, individualmente, cada um mesmo, porque eu não posso responder por ninguém, mas eu te peço somente que a tua palavra frutifique no coração de cada um e o Senhor nos dê corações responsivos e responsáveis para com a tua palavra, de modo que a gente tenha esse temor de carregá-la, de aplicá-la, de levar a tua graça a outros, que a gente possa conhecer a tua graça de dentro, e não como espectadores, como alguém que estuda de fora, como alguém que está dissecando o material e olhando de fora, porque não é assim que funciona o Evangelho. O teu amor precisa ser vivido de dentro, que a gente aprenda a mergulhar nele, que as pessoas que estão ao nosso redor percebam isso, Deus, e que todos os nossos pecados sejam acidentes, como deve ser. Que o Senhor encontre em nós corações sinceros. Em teu nome, Deus. Que as nossas crianças cresçam aprendendo a ver a nossa sinceridade. O nosso amor para com o Senhor, o nosso temor e a nossa devoção. Eu te peço que abençoe a semana de cada um aqui, Jesus. E aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Também que o teu plano na vida de cada um deles se concretize. Que o Senhor continue a boa obra que começou. Eu te peço assim, e eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe.